Somos nós, lenhadores, nesse trem de conversas e dores que vai vir. Breves as de nossas vidas, o silêncio sangra os dias, fere as luas desses campos. Vamos nós, marionetes dançarinos, ladrilhar com pedras mortas os cenários de edifícios, pôr de vez na estrada infinda alegria em retirada, cumprir normas dos ofícios, sentir pela infância dos nossos meninos, sentir todo o frio desses campos deixados feridos. Ai, a flor do coração, essa rosa que dentro da gente chora, sangra, sofre, mostra o nosso amor latente, que por culpa de outras mentes dorme envolto nos maus tratos. Assim somos tão insensatos nessa carência vida. Vida, vida, somos tão sós, solidão dividida, nesse barco enfeitado de danças e lidas, temos nas mãos velhas chagas, fel da terra, caos e calos, aço e serra, e os destroços dos pinheiros que jorravam a certeza de vivermos sob as folhas, sob a bruma dos aramas, por prazer de um mal querer, por não termos um trigal. Sob o rol de nossas mesas, que morremos dia a dia, dia a dia. Somos tão sós, cada sândalo tombado é um pedaço bom da gente que amputamos descontentes pelos campos dessa vida, pelos campos dessa vida.